pra fechar a noite de segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, acontece a conferência da Sony, que é uma das conferências mais aguardadas. E tendo em vista a conferência de 2015, a gente pode esperar muita coisa interessante nessa conferência novamente, né? Especulações surgem a todo momento sobre o novo God of War, e que não seria mais o Kratos, que seria em outra era nórdica, sei lá o que. E é o que a galera aguarda muito, né? O que vocês acham? Será que vem um novo God of War? Com certeza vem um novo God of War, mas, tipo assim, os rumores são de que vai ser o Kratos, só que vai ser em outra mitologia. Estão falando que esse God of War 4 vai ser mitologia nórdica, eu acho muito massa. Eu já escutei que não seria o Kratos. Pois é, pelo que falaram é o Kratos, só que o Kratos agora ele tem um machado, só que eu também achei estranho de ser ele, sabe, porque é outra mitologia, mas... Vai ser, eu suponho que ou o God of War 4 vai fechar a conferência, por mais que sim, por ser um negócio que tá todo mundo esperando, eu não sei se vai ser um negócio que vai fechar, mas, cara, acho que já passou da hora de ter um God of War novo, e mudar de mitologia é a solução ideal pra reviver a franquia. É, God of War é uma franquia muito amada, né, tipo assim, eu gosto de falar pro povo que pra mim foi God of War que trouxe o hack and slash de novo pro topo dos videogames, né? Porque o primeiro... Ah. Acho que um dos primeiros jogos a usar hack and slash foi o Castlevania... Esqueci. Teve o Castlevania pra trás que eles optaram pela tema... Não, não foi Castlevania, foi... Dante's Inferno, que trouxe o hack and slash também com um pouco de força. Mas... pra mim foi God of War mesmo que subiu esse gênero, deixando muito divertido. É um jogo, como se diz, é aquele jogo que você joga pra desestressar, inclusive por causa da violência dele, que é muito explícita, né? E eu realmente gostaria de ver um novo God of War, gostaria de ter a oportunidade também de jogar um novo God of War. Pois esperar, é, né? Já vazaram artes conceituais do jogo, é certeza que o jogo vai ser anunciado, não é possível que eles vão anunciar esse jogo assim. E além dessa especulação do God of War, a gente tem outros jogos já confirmados, né? Tipo o Horizon Zero Dawn e o The Last Guardian, que são dois dos jogos que se destacaram no E3 2015 e que prometem muito. Pois é, o Horizon Zero Dawn, eu acho que, tipo assim, é daqui pra frente agora que Uncharted acabou, eu acho que vai ser a grande arma da Sony. Do lado de God of War, obviamente, né? Eu acho que, tipo, aquele trailer que... de gameplay que eles mostraram do jogo ano passado foi mais que o suficiente pra tipo, criar antecipação de todo mundo, porque, porra, é um jogo de mundo aberto num futuro, tem dinossauro, robô, é um RPG. Então, tudo que eles mostraram e falaram do jogo até agora, mais que o suficiente pra empolgar todo mundo. E, assim, tem tido os rumores de que o jogo foi adiado pro ano que vem. Eu, particularmente, acho bem provável que ele vai ser adiado. Mas, cara, é definitivamente um dos jogos que eu tô mais esperando pra esse ano, se ele for lançar esse ano. E o The Last Guardian, aqui que eu posso falar sobre The Last Guardian? The Last Guardian é tipo, um dos jogos mais míticos que tem na indústria. É um jogo que morreu, voltou depois de vários anos, voltou ano passado. E é o que tudo indica, vai lançar esse ano finalmente. E como alguém que amou Shadow of the Colossus, eu... não poderia esperar menos por esse jogo. É, mas... a questão é, vai sair? Vai, eles confirmaram. História, né? Pois é, tipo, eu acho que é muito difícil ele não sair esse ano, porque eu acho que eles só reanunciariam um jogo que igual eles fizeram ano passado, certeza de que eles iam poder cumprir a meta, sabe? E agora no IGN saiu essa semana um especial de acho que foi quatro ou cinco vídeos sobre o jogo. E eles foram chamados pra jogar lá no Japão, sabe? Então o jogo, pelo visto, tá próximo de ficar pronto. Falando, já que tu citou Uncharted, né, e a gente ainda vai ter um restinho de vida dele, né? Parece que veio uma DLC aí, né? Que eles vão falar da DLC, nova DLC de Uncharted já na C3, né? É, eu acho provável isso. Eu realmente duvido que eles vão mostrar alguma coisa. Eu acho que... quando a gente for saber alguma coisa dessa DLC, vai ser final do ano na PSX, PlayStation Experience, né? Eu duvido que a gente vai ver alguma coisa, porque os diretores falaram que eles até pouco tempo eles nem sabiam o que ia ser esse DLC. E por mim, por mais que, porra, minha análise tá no site, eu amei Uncharted 4, eu acho que é disparado o melhor jogo desse ano, realmente, eu duvido que algum jogo vai ser melhor que ele esse ano. Mas eu não me importaria se eles cancelassem esse DLC, sabe? Porque pra mim não precisa mais de Uncharted. Pra mim terminou no 4 e beleza. Mas eles têm algumas possibilidades de fazer DLC ali. Eu só acho difícil eles anunciarem pra agora. Visto que deve estar muito cedo ainda na produção. Já que tu comentou da PlayStation Experience, né? A gente automaticamente lembra... da 2015, que teve um enfoque meio que 80% no PlayStation VR. E nesse ano parece que a Sony está preparando novamente PlayStation VR para E3, né? O Until Dawn, o Rush of Blood é uma dessas nossas certezas que eles vão falar alguma coisa do VR de novo. O que vocês acham disso? Ah, eu só espero que eles não demorem tanto tempo nesse VR, porque... Assim, eu acredito no futuro da realidade virtual, só que é um negócio que não tem como você demonstrar em uma conferência, sabe? A realidade virtual é um negócio que você acredita depois que você testa. E você não dá pra mostrar isso através de uma stream na internet, sabe? Então acho que eles têm que limitar, e por mais que o PlayStation VR tá pra sair esse ano, acho que não dá pra eles tomarem muito tempo da conferência com isso aí, não. Eu, particularmente, eu não sou nem um pouco confiante com a realidade virtual. Isso é um tema, inclusive, com um podcast há muito tempo que a gente está planejando gravar, né? Falando sobre e tal. Só que, assim, eu não sei se tá igual o Luiz estava falando, não sei se tá muito cedo pra gente começar a criar hype em cima da realidade virtual. Pra mim, a gente veio criar uma tecnologia assim, que chegasse, a gente vê como é que tá, a gente vê como é que funciona. Tinha um acesso antes de começar a criar todo esse universo, de querer, inclusive, portar jogos. Tem gente que já tá fazendo isso, portando alguns jogos para realidade virtual, só pra gente ter uma noção como é que é. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que esperar um pouco mais para começar a ter jogo, começar a ter conteúdo para isso. Porque eu, particularmente, não tenho ideia de como isso realmente vai se tornar uma tendência. Inclusive, pois é, né? Eu no acho Brasil, que pelo preço. Pois é, eu acho que o PlayStation VR é a forma mais fácil da realidade virtual virar uma tendência. Porque você pega no PC, o Oculus Rift e o Vive, não só eles são bem mais caros que o PlayStation VR, como eles necessitam de máquinas poderosas, né, para rodar os jogos. Então que exige um custo ainda mais. Agora se você tiver um PS4, que tipo, muita gente já tem, gamer casual e tudo mais... Fica sabendo que existe esse tal de óculos de realidade virtual, é um preço mais acessível. Aí eu acho que essa seria o PlayStation VR seria uma forma mais fácil de viralizar essa realidade virtual, mas ainda acho que tem muito empecilho aí pela frente. Então, eu não sei o quanto de foco a Sony vai dar na E3 aí. Falando de tendências, né? A gente sabe que hoje em dia é uma tendência muito grande a maioria dos jogos ser mundo aberto. E a gente pode ver na lista que a gente tem aqui vários mundo aberto. E tem umas especulações aí que também citam alguns grandes jogos de mundo aberto. Há 7 anos. Tem 7 anos já, né? Desde 2009 a Sony... A Rockstar subiu no palco da Sony. Acho que o Jack Tretton da Sony, ele subiu no palco e anunciou que a Rockstar tava fazendo um jogo exclusivo pro PlayStation 3 na época, que era o Agent, que era um jogo de mundo aberto, situado nos anos 70, ali ia ser um jogo de espionagem na Guerra Fria, e é um jogo que, desde que ele foi anunciado, eu tava louco, saca? Porra, Rockstar, Guerra Fria, espionagem, mundo aberto. Pra mim isso é, tipo, ideal, saca? Mas o jogo sumiu. E por mais que, tipo assim, eu amaria ver o Agent na E3 esse ano, reanunciado pro PS4 esse ano, eu acho que a aposta mais provável é um novo Red Dead 3 aí, né? Porque o povo esquece, porra, velho, Red Dead Redemption foi Red Dead 2. E aí, eu acho que existe uma boa chance da Rockstar aparecer aí na conferência da Sony e anunciar esse novo Red Dead. Porque a Take-Two, que é a empresa que é a dona da Rockstar, falaram que eles vão estar... A Take-Two vai estar em grande presença na E3. E aí, aquele negócio, pode ser por máfia, porque a Take-Two é dona da 2K também, que faz o Mafia, BioShock e tudo mais. Mas eu acho que é muito provável que a Rockstar dê diferentão e resolva aparecer na E3, apesar de não ser o costume dela, e anuncie um novo Red Dead. O que, particularmente, é realmente o jogo que eu mais quero ver nessa E3 é o novo Red Dead. É, sobre especulações também, a gente tem alguns rumores aí que um novo Crash e um novo The Last of Us estariam por vir também. Vocês acreditam nesses rumores? Eu amo Crash de paixão. Crash foi um dos jogos que me fez amar videogame. Mas eu gostaria de acreditar que Crash vai voltar aí. É igual, tipo, eu escrevi a análise do Ratchet Clank recentemente pro site. E eu falei lá que os plataformas, o Ratchet Clank novo mostrou que as plataformas ainda tem lugar no mercado, sabe? Que é um puta jogaço esse novo Ratchet Clank. E eu acho que ele poderia servir de prova pra mostrar que o Crash poderia voltar hoje em dia e ser um sucesso, sabe? Eu realmente espero que isso aconteça. Agora, com relação a The Last of Us é o meu jogo favorito, que eu joguei minha vida até hoje. Mas eu não sou fã da ideia de que eu gostaria de ter uma sequência de The Last of Us. Por mim, o jogo poderia ficar no primeiro e estava perfeito. Só que se o jogo for anunciado, que eu acho improvável nessa E3, eu acho que vai ter um The Last of Us 2, mas eu acho difícil que seja nessa E3. Eu vou surtar se o jogo for anunciado, porque é óbvio, eu não quero o jogo, mas eu vou ficar louco se o jogo for anunciado, saca? Então, mas eu acho difícil dele ser anunciado por agora. É, questão de The Last of Us, The Last of Us 2 é questão de tempo, né? Isso é unânime. Qualquer pessoa que você perguntar vai falar, vai lançar. Isso é quase certeza. Agora a gente não sabe quando. A gente não sabe se desde agora eles vão começar a criar alguma coisa por cima, né? Nem que seja pra aparecer depois. Pois é, eu apostaria que esse The Last of Us 2 seria anunciado na PSX no final do ano. Por mais que, tipo assim, em 2011, quando a Naughty Dog lançou Uncharted 3, eles lançaram um jogo em novembro. Em dezembro, na época que era a VGA, Video Game Awards, eles anunciaram The Last of Us um mês depois. Então, impossível não seria, porque com certeza, por mais que eles acabaram de lançar Uncharted 4, com certeza um jogo já estava em pré-produção no fundo, né? Provavelmente é The Last of Us. Eu não ficaria surpreendido se fosse um IP novo da Naughty Dog, que eu amaria se fosse o caso. Mas eu acho que a aposta certa é The Last of Us 2. Eu não acharia impossível do jogo aparecer com teaser trailer na E3 desse ano. Eu acho que seria, tipo, se isso for acontecer, é o jogo ideal pra você fechar a conferência, que vai levar todo mundo à loucura, né? Mas, vamos ver. Eu não acho provável, mas não é impossível. Eu acho que, tipo assim, esse ano, já que a gente tá falando de especulação e tudo mais, tem outro jogo que é muito provável que vai ser anunciado na conferência desse ano, que é o segundo os rumores, chama Dead Don't Ride. Que é um jogo da Sony Band Studio, que é um estúdio first party da Sony. É o estúdio que fez, na época do PS1, o Siphon Filter, não sei se vocês lembram. Então, tipo, esse Dead Don't Ride, segundo estão falando, vai ser um jogo de zumbis e tal, vai ser apocalipse zumbi de mundo aberto. Segundo estão falando, tem chance desse jogo sair esse ano. E se o Horizon Zero Dawn for adiado pro ano que vem, como é esperar possível que aconteça, eu acho que esse Dead Don't Ride pode ser o grande jogo aí do PlayStation 4 esse ano. E continuando nessa tendência aí de especulação, estão tendo os rumores aí. Eu não sei, tipo, se pode atribuir muito crédito pra eles, mas tá rolando os rumores de que a Sucker Punch, que é a empresa, o estúdio responsável pela série Infamous, eles estão trabalhando num jogo do Homem-Aranha, exclusivo PlayStation 4. Eu acho que essa seria a receita perfeita para um jogo do Homem-Aranha. E principalmente agora que ele tá vai voltar em grande no cinema agora que ele tá no universo Marvel, eu acho que seria ideal um jogo novo do Homem-Aranha. Agora pensa, vocês já viram Infamous Second Son, que foi o último que lançou com o PS4. O jogo é lindo. Pense em um Homem-Aranha naquele motor gráfico. É uma das especulações que tá rolando aí.